No escritório. Esta é a sala do Dr. Vieira? É. Você trabalha com ele? Não, eu trabalho na diretoria de vendas. Com o Sr. Wiener? É, sou Helena, a secretária dele. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar do engenheiro. Confira suas falas. Ouça mais este diálogo. Você conhece o meu chefe, Renata? Ainda não, Helena. Ele é brasileiro? Não, ele é canadense. Ele fala português? Um pouco. Ele tem aula todos os dias. Ele é jovem? Tem 35 anos, mas é casado. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar de Renata. Confira suas falas.